É para você o brilho que ilumina o céu e clareia o dia, que traz um ano a mais para ser comemorado com alegria e muito entusiasmo. É para você a soma de todos os votos de felicidades. É para você o desejo de vencer e determinar que tudo vai dar certo. Feliz aniversário, muitos anos de vida. É para você as bênçãos que essa data espalha pelos seus caminhos. Que você possa sempre exibir o seu talento de ser especial e de ser o afilhado que qualquer pessoa gostaria de ter. Te amo muito. E tudo isso me deixa realizada por saber que é o seu dia, é o seu aniversário. É a sua vida que recebe o direito de viver um ano a mais. Feliz aniversário, meu afilhado!